A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora, aí está tudo a postos para mais uma Jukebox, a rubrica que lhe traz 3 décadas de música, os sucessos comerciais dos anos 70, 80 e 90. Boas músicas para recordar os melhores momentos de Logical Song do Supertramp em 1979. Um saltinho até 1986 para ouvirmos Sly Fox, Let's Go All The Way. E para fechar com chave de ouro, 4 rapazes muito alinhadinhos que puseram o vício das boys bands a muitas outras, a muitos outros grupos de rapazes que surgiram a partir de meados dos anos 90, mais coisa menos coisa. Take That, Everything Changes But You. E é assim que vai ser a nossa jukebox de hoje. Mais uma corrida, mais uma viagem. Segurem-se bem. Here we go. Jukebox. Jukebox.

não estavam nada mal, não senhor, os Take That, em 1994, para bater o pezinho ao som deste Everything Changes But You. Para trás ficam os Sly Fox, Let's Go All The Way, e para quem perdeu a nossa emissão desde o princípio, Supertramp, The Logical Song, em 1979. Foram estas as três canções das décadas de ouro da música. São 30 anos que, diariamente, trazemos aqui à sua jukebox. Não perca a próxima viagem, porque vai mesmo valer a pena. Jukebox.